Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O valor da amizade. Ser amigo e ter amigos são grandes alegrias em nossas vidas. A presença de um amigo torna a nossa existência mais feliz. O que sentimos quando estamos perto de nossos amigos mais amados? Como se manifestam as batidas do nosso coração? O que temos vontade de dizer para eles? Com certeza, as respostas a estas questões estão relacionadas a bons sentimentos, boas palavras, porque a amizade é uma grande riqueza que podemos cultivar em nosso dia a dia. Sim, a amizade precisa ser cultivada da mesma forma que dispensamos cuidados diários a uma planta rara. Ela necessita da rega generosa das palavras, do sol amistoso dos contatos, da terra fofa da generosidade. A vida é uma construção cotidiana a partir de nossas realizações, nossos desejos, nossas ações, nossos sentimentos. Como certa inspirada compositora, podemos dizer que não é algo como chegar no topo do mundo e saber que venceu. É mais sobre escalar e sentir que o caminho nos fortaleceu. A vida não está pronta e definida. Temos algumas vitórias que devemos comemorar pelo esforço e dedicação empenhados na tarefa. Também podemos comemorar o esforço a cada passo dado no caminho com a consciência de que em nosso percurso diário podemos aprender constantemente e nos sentirmos mais fortes e entusiasmados. Digamos que a vida é como ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim, ter amigos em todas as situações. Na trajetória terrena, podemos ser guarida para muitos corações amigos. Também podemos construir morada na vida daqueles que percorrem esta jornada terrena conosco. É assim que vamos criando os laços de amizade que nos iluminam. No entanto, lembrarmos que não podemos ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Encontramos-nos em desenvolvimento, por isso ainda não temos tudo. Mas podemos nos alegrar com as conquistas que vamos alcançando a pouco e pouco. Podemos imaginar que se tivéssemos tudo o que desejássemos, talvez ficaríamos acomodados, sem perseguir progresso e melhorias. Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim, dizem os versos da canção. E nós? Somos dos que preferimos os sorrisos e os presentes que a vida nos traz? As coisas materiais são passageiras, mas as pessoas que verdadeiramente cativamos em nossa trajetória são para sempre. Estejamos conscientes que a amizade é conquista do sentimento. A amizade une as criaturas, dá a mão aos mais fracos, ameniza a solidão de quem se sente ao abandono. A amizade zela e abençoa, ajudando sempre. É benigna, gentil, é perseverante. A amizade nos prepara para voos mais altos de abnegação e sacrifício, para o amor. Cultivemos nossas amizades, trazendo essa primavera em flor para dentro de nós. Permitamo-nos nos envolver por esse perfume suave, essa terna melodia, arrefecendo as agruras das nossas existências. Enriqueçamos, por nossa vez, as vidas dos nossos amigos com a benfazeja presença da nossa amizade verdadeira, sólida, fiel. E E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.